colocou um sonífero na sua bebida e acordou com um travesseiro sobre seu rosto, onde a sua esposa e o seu filho de 15 anos tiraram sua própria vida, desejando herdar a herança e livrar-se do pai com quem tinham dificuldades de relacionamento. Ele disse a Divaldo que vagou durante muito tempo sem saber exatamente o que estava acontecendo. Percebia que naquela casa onde morava havia pessoas estranhas, que ele dirigia-se às pessoas e elas não o escutavam, mas que havia também alguns como ele, que conseguiam escutá-lo e que diziam: você foi assassinado por sua mulher e seu filho, vá vingar-se. Ele vagou durante muito tempo, até que um dia sentiu-se irresistivelmente atraído por uma jovem que ele jamais conhecera. Ficou próximo a ela e durante a noite, quando o seu espírito libertou-se do corpo físico, nós acreditamos que quase todos nós, no momento do sono, o nosso espírito se despreende do corpo e vai para regiões no mundo espiritual onde nós temos afinidades. Vamos buscar o que estamos afeitos a fazer. O nosso querido Olivaldo, eu tenho certeza, quando desdobra-se, vai trabalhar no movimento espírita, no mundo espiritual. Eu, como sou do Ceará, vou para umas paragens diferentes, como nós iremos relatar daqui a pouco. E, na hora que ela saiu do corpo, que estava em espírito, ele a reconheceu. Era a mesma esposa de antes, vestida em uma nova vestimenta física, e ele passou a atormentá-la, que acordou desesperada, do mesmo modo com um pesadelo, acreditando ter visto um monstro, e a partir desse instante ele não mais a abandonou, levando-a a ser internada a uma clínica psiquiátrica com diagnóstico de esquizofrenia. Ela, enquanto estava no hospital, foi violentada por um dos pacientes, concebeu. Como não tinha condições de criar a criança, ela foi doada a uma instituição de órfãos na cidade do Salvador. E ele diz que, do mesmo modo, passando um dia, percebeu um jovem que se sentiu irresistivelmente atraído por ele também. E percebeu tratar-se, do mesmo modo, durante o sono físico, do seu filho de outrora, que o houvera assassinado. E ele disse: eu irei matá-lo. Relatou isso na sessão mediúnica de desobsessão. Tio Nilson, primo de Divaldo, era o doutrinador. Na sessão mediúnica de desobsessão, meus amigos, os médiuns ostensivos e os médiuns de apoio doam muitos fluidos. E aquele espírito, quando incorpora no médium, uma expressão não muito exata, porque a ligação é somente de mente a mente, eles recebem um choque anímico. Os fluidos vitais dos encarnados que somos e se melhoram vibratoriamente através das preces dos companheiros espirituais que estão ali. Naquele momento que eles melhoram o seu padrão vibratório, eles começam a enxergar aqueles que antes eram incapazes de perceber. Os bons espíritos, os enfermeiros, os médicos do mundo espiritual, e normalmente são socorridos por seus familiares. Não é o doutrinador que o exorta a perdoar, mas são as mãezinhas que vêm buscar seus filhinhos. É o filho amado, é o mestre, o professor, o chefe a quem aquele espírito respeitava e admirava. E as mãezinhas vêm, eles normalmente se emocionam porque fazia muitos anos, décadas às vezes, que não viam aquele ser que fora capaz de dar-lhe a vida, a renúncia, o amor incondicional que somente as mães sabem fazer, sabem exercitar. É o amor mais parecido com o amor de Deus aqui na Terra. E aquele espírito normalmente se emociona, todos nós choramos juntos, e ele segue com a sua mãezinha para as regiões mais felizes, onde seguirá a sua jornada evolutiva. Nós dizemos a eles: você não consegue perdoar? Pelo menos pare de prejudicar essas pessoas, porque você está se comprometendo diante das leis de Deus. Nós não precisamos ser instrumentos da justiça divina, porque Jesus nos disse: bem-aventurados os que têm sede de justiça, porque serão saciados. Nós não precisamos ser instrumentos da lei de Deus. Então, depois de duas, três sessões de desobsessão, aquele espírito finalmente resolveu afastar-se da senhora.